Lembrança, por que não foge de mim? Ajude a arrancar do peito esta dor. Afaste meu pensamento e o ser. Por que vamos reviver este amor? Amando, nós padecemos igual. Eu tenho meu lar e ela também. É triste ser prisioneiro e sofrer, sabendo que a liberdade não tem. Vai, lembrança, não voltes mais para acalmar os meus ares deste dilema de dor. Sertão Caboclo, o programa mais sertanejo do Brasil. Um dia você vai sentir que não me deu valor. Que nunca soube entender. verdadeiro amor. Queira Deus que já não seja muito tarde. Quando você se tocar, já me perdeu. Os sonhos que eu fui buscar na luz dos olhos seus, de tanto que só fiz te amar, ficaram sendo meus. Agora você vem dizendo que se enganou no sentimento. Inventa essas palavras doces pra dizer adeus. Não tente me enganar, não diz que vai voltar, não minta pro meu coração. O amor quando se parte a vida. Atenção, radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação, em Brasília, vem aí a Voz do Brasil. Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Terça-feira, 14 de março de 2023. E vamos ao destaque do dia. Ouvir prefeitos e governadores para construir obras e realizar ações em benefício da população. No encerramento do Encontro Nacional de Prefeitos, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva reafirma compromisso de conclusão de obras para e cita trabalho conjunto para o desenvolvimento do Brasil. Porque toda a cidade tem a sua importância, porque é na cidade que acontecem os problemas da sociedade. É na cidade que a gente tem que resolver o problema da educação. É na cidade que a gente tem que resolver o problema da saúde. Você também vai ouvir na Voz do Brasil. Já saiu o resultado do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. E o prazo, está aberto o prazo para candidatos concluírem informações da inscrição. Ampliar o conhecimento em matemática de milhões de estudantes. É hora das escolas se inscreverem na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Márcia Fernandes. Considerada a maior competição científica do país, a Olimpíada de Matemática reúne cerca de 18 milhões de estudantes. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas. E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br. Ministros da área social estiveram reunidos hoje com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para tratar dos